chama o seu povo pra essa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento, sinal dos tempos, novo Pentecostes, o fogo santo e o consolador. Deixa que check it.